Um acidente envolvendo um Gol e um utilitário Hyundai foi registrado por volta de 2:30 da madrugada de domingo na frente de um posto de combustíveis às margens da BR-277 no bairro IP, em Medianeira. Segundo informações colhidas no local, o veículo Hyundai trafegava em alta velocidade quando teria adentrado ao pátio do posto de combustíveis e atingido violentamente o veículo Gol que saía do posto. No asfalto foi possível ver as marcas da frenagem do utilitário, que deixaram um rastro por mais de 30 metros até o ponto de impacto. E com a força da batida, o Gol acabou sendo arremessado a uma distância de 15 metros e capotou várias vezes. No Gol estavam 5 ocupantes. 3 mulheres foram socorridas e encaminhadas por ambulâncias do Corpo de Bombeiros, SAMU e da concessionária que administra o pedágio, ao Hospital Nossa Senhora da Luz, em Medianeira. Com ferimentos gravíssimos e com risco de morte, o passageiro Pedro de Almeida, de 38 anos, foi socorrido e conduzido ao Hospital Municipal em Foz do Iguaçu. O condutor Valmir Rodrigues, de 48 anos, que recebeu o impacto do utilitário, morreu na hora. As mulheres foram identificadas como sendo Rosa Rodrigues, Ieda Maria Hertz e Ana Carolina Hertz. Pedro Almeida está internado em estado grave, mas não corre risco de morte. O corpo de Valmir foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu, submetido à necropsia e liberado na manhã de domingo. No utilitário estavam 3 ocupantes que ficaram feridos levemente. O condutor, identificado como Orleans Barbosa da Silva Carvalho, foi preso pela Polícia Militar depois de constatado 0,89 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que caracteriza alto teor de embriaguez na direção. Ele foi preso na Delegacia de Polícia Civil, onde está detido até o presente momento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.